Fernando Clofinet, Rafa Moreira, mano. 777 Bro, faz sol. Camisa da Fernando Clofinet. Eu sou quem um hater no show que falou bosta. Uou, óculos do Kurt Cobain. Double cup, Sprite, Codeine. Todo mundo fala de mim, Rafa Moreira, mano. Joguei um back de GR na seda branca. Quem me joguei codeína na minha fanta. Postei o lançamento da minha blusa. Hater falou mal, ele é uma puta. O que eu faço é rap de foto, eu sou foda. Meus fãs reais nunca me viram as costas. Eles acham minha calça aperta da style. Eles sabem, eu sou gangsta paradise. Yo, vai sol, camisa da Fernando Glow. Eu sou quem um hater no shopping que falou bosta. Uou, óculos do Kurt Cobain. Double cup, Sprite, Codeine. Todo mundo fala de mim, Rafa Moreira, mano. Todos os jovens agora falam minhas gírias. Eles perguntam onde eu compro minhas roupas. Por isso eu investi na minha marca. Meu swag tá no nível 10 milhões. Sai fora com essas marcas de playboy tipo a Palace. Fernando, Coffin Squad, Squad Rafa no party. Bro, faz sol, camisa da Fernando Clow. Eu sou quem um hater no show que falou bosta. Uou, óculos do Kurt Cobain. Double cup, Sprite, Codeine. Todo mundo fala de mim, Rafa Moreira, mano. Bro, faz sol, camisa da Fernando Clow. Eu sou quem um hater no show que falou bosta. Uou, óculos do Kurt Cobain. Double cup, Sprite, Codeine. Todo mundo fala de mim, Rafa Moreira, mano. Ei, Rafa Moreira, mano.